segura, calma a emoção. Cuidado pra não precipitar. Isso aqui é sua decisão. Não posso te obrigar a ficar. Esse é o Bruninho que tá tocando. Toda briga vem com as mesmas ideias erradas. Mas não consigo viver longe dessa jogada. Quando a raiva passa, sempre brota em casa. Sempre. Calma a emoção. Cuidado pra não precipitar. Isso aqui é sua decisão. Não posso te obrigar a ficar. Esse é o Bruninho que tá tocando. Toda briga vem.